Cadê aqueles que são gratos pelo amor dele aqui neste lugar? Queremos ouvir a voz de vocês. Me escolheu e tornou-me filho, restaurou o que estava perdido. Sobre todo nome, é o nome de Jesus.